louco entre tantas cabeças pensantes deste globo terrestre. Não exista alma que não se importe, que pense e busque a paz. Use a mente porque é bom, não pra protótipo de Apache sueco de autoimplosão, que por tesão se torna um bush que robotiza o próprio filho. Fuzila fé, põe no jogo pra subir trocando tiro. Pois quem tá vivo tá pra morte, independente do bolso. Mas não desmite roça na guerra onde só chove corpo dilapidando. Futuros sem idealização, num estado capital que deixa uma paz sem opção. Pra catar metal na mão, vocês rasgar corante pra dar Yakut pro meu filho. É só questão de eu não ter sorte. Não sou PM, eu Robocop, não nasci pra matar, nem tem meu físico aleijado com limites de sonhar. E sim pra relatar, expor aquilo que incomoda. O estilista que é pele humana pra lançar grife de moda. Quem promove sucesso da inseminação pra sem contato carnal. Artista gay se torna mãe, profetizando a dinastia sem ego da Babilônia pra nos cachimbo de maçã. Tema com hidropônica. Não acredito que entre tantas cabeças pensantes deste globo terrestre não exista uma que não se importe, que pense e busque a paz em vez da mente pro que é mal. E sintam pois no fim dos tempos dentro da corda final. Não acredito que entre tantas cabeças pensantes deste globo terrestre não exista uma que não se importe, que pense e busque a paz em vez da mente pro que é mal. E sintam pois no fim dos tempos dentro da corda final. Não mais suporta a convivência com tudo e todos, e aceitar que pra ter paz só com a terra sobre o corpo me sinto um gado. Cego num vale sem explicação, onde nem teologia trouxe amor no coração. Despsico, pensante, se exile sete chaves, buscando entender a crença da sociedade. Num ato de oportunismo, pensa bem se não consegue entender que é o anticristo que se encontra aqui na terra. Na piveta aliciada, 70 conto por noite, tanto aborto clandestino. Teve que amputar o terro porque matar a semente da vida, podando pela raiz. Só fatos de anatomia que deixa os feliz num tempo fértil. Já deu que satura a palavra amor como um perfeito sentimento que Deus não abençoou. Pela fé não suportou o QI, teve um blackout, morreu pensando que as passagens pro Éden vinham em pacote. Se a mansão dos mortos descer e as passagens se cumprir no livro de Armagedon, no inferno cê vai sorrir com o fogo queimando a carne, despedaçando o esqueleto, pedindo a Deus a segunda morte pro fim do sofrimento. Não acredito que entre tantas cabeças pensantes nesse globo terrestre não exista uma que não se importe, que pense e busque a paz em vez da mente pro que é mal. Precisam dois do fim dos tempos dentro do acorde final. Não acredito que entre tantas cabeças pensantes nesse globo terrestre não exista uma que não se importe, que pense e busque a paz em vez da mente pro que é mal. Precisam dois do fim dos tempos dentro do acorde final. Ao mesmo tempo que eu vejo a paz na guia agonizando, percebo o clone do Hitler me negociando, saindo pra caçar cabeça e privatizar pro imperialismo satânico anticristo dominar. Os moleque em vez de escola vejo química que mata fuzil de alta repetição. De repente que despedaça deixando uma pilha de carcaça. Tristeza no pensamento da tia que por consolo só traz uma foto e um terço. Será que a morte é um preço a quem tá na caminhada, na guerra de peito aberto pros Jack Bauer de farda, que age como Al-Qaeda? Senta o dedo e não teme que é minha cabeça na bandeja na sala da CPM. Um regime ditador que nem santo passa batido. Me desculpa, mas o fuzil de novo calou seu hino multiplicando a massa cinzenta pisoteada. Massagem no cano da coach que deixa o nariz quebrado de quem vive de calúnia, esmagando o calo do humilde, lavando capital podre nos lotes de Springfield. Provando ao presidente fidelidade à pátria num país de sétimo mundo submisso, rico em trauma. Acredito que entre tantas cabeças pensantes nesse globo terrestre não exista uma que não se importe, que pense e busque a paz em vez da mente pro que é mal. E sintam dois do fim dos tempos dentro da corda final. Não acredito que entre tantas cabeças pensantes nesse globo terrestre não exista uma que não se importe, que pense e busque a paz em vez da mente pro que é mal. E sintam dois do fim dos tempos dentro da corda final.